Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. O cantor Latino e sua equipe sofreram um acidente de ônibus na manhã de hoje, na rodovia Washington Luiz, a SP-310, na altura de Matão, em São Paulo. O músico publicou sobre o ocorrido nas redes sociais e agradeceu pelo livramento e por estarem vivos. Em nota, a Ecovias Noroeste Paulista, concessionária que administra o trecho, informou que o acidente envolvendo um ônibus ocorreu no quilômetro 308 na pista sul, no sentido interior capital. De acordo com a concessionária, o veículo trafegava pela faixa da direita na pista norte quando, por motivos ainda não apurados, o condutor perdeu o controle da direção, entrou na pista sul e parou no acostamento na contramão. A Ecovias Noroeste Paulista informou que o ônibus transportava 17 pessoas, mas que não houve vítimas. Não foi necessária a interdição das faixas. E a Justiça de São Paulo atendeu aos pedidos da Polícia Civil e do Ministério Público e mandou exumar o corpo da soldado de Polícia Militar, Gisele Alves Santana, de 32 anos, encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento onde morava com o marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, no Brás, centro de São Paulo. A exumação será feita pelo Instituto Médico Legal da Polícia Técnico-Científica. Peritos vão retirar os restos mortais dela do cemitério onde está enterrada nesta sexta-feira. A previsão é que a nova perícia no cadáver comece a ser feita amanhã. Os resultados dos exames serão encaminhados posteriormente para o 8º Distrito Policial no Brás, que investiga o caso como morte suspeita. A delegacia pediu a exumação porque ainda tem algumas dúvidas sobre as circunstâncias de como Gisele morreu. Antes, o registro policial sobre a morte dela era de que ela havia tirado a própria vida, mas mudou após a família de Gisele dizer à investigação que a soldado sofria violência psicológica por parte do marido. Agora 12:03. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 6 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos, nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru. Por você. Unimed Bauru. Presença que transforma. Tá comigo nos fatos. Baterias Tudor é a sua melhor escolha. É segurança para sua família. As baterias Tudor garantem avançada tecnologia que respeita normas internacionais de qualidade e controle ambiental. Sua maior capacidade de energia deixa para trás as baterias comuns. Esqueça as outras. Baterias Tudor é mais performance e durabilidade. Melhor custo-benefício e padrão montadora contratada. Baterias Tudor. Você instala e esquece. Exportada para 31 países e nas melhores revendas do país. No trânsito, escolha a vida. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro nele, nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade, escrita fiscal. Chame o De Martino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o De Martino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. demartino.com.br. Chame o De Martino. 3227-4110. 94 Notícias. Agora 12:05, de volta com 94 Notícias. O governo municipal só vai debater com a Comissão de Educação da Câmara e moradores afetados pelos problemas no transporte de alunos na rede pública se for convocado com pelo menos 30 dias de antecedência, conforme decisão judicial em ação movida pela Prefeitura. Esse foi o teor do documento encaminhado ao presidente da Câmara sobre a reunião agendada para a tarde de quarta-feira, com o objetivo de discutir as reclamações quanto à retirada do transporte de alunos. Durante a reunião, a vereadora Estela Almagro disse que sua assessoria está levantando qual o formato da remuneração da empresa, se por quilometragem rodada ou por aluno transportado, pois há relatos de que existem veículos transportando duas crianças. Acabei de pedir aqui para a minha assessoria levantar nos detalhes do contrato que nós baixamos hoje, esse contrato por indenização, se o pagamento por indenização está sendo feito per capita, ou seja, por criança transportada, ou como era feito antes, por quilometragem. Se por quilômetro vai levar uma representação criminal para a cabeça, porque isso é crime. Porque essa mãe que na rua aí agora de pouco, que um filho no mesmo quintal, o enteado não podia, leva um, não leva o outro, a empresa está ganhando o mesmo valor. Não tem nexo. Isso é o cúmulo da incoerência e da violência. Se fosse per capita, seria aquela primeira ideia que eu falei lá no começo. Está tentando diminuir o custo global para ver se o impacto de uma representação vai ser menor. Porque que está errado pagar para indenização, não tem dúvida. Porque nada justifica a desídia dela, o relaxamento dela e não ter feito o edital. Tinha que ter feito. Tinha que ter feito a licitação. Agora, pagando por quilometragem, significa que o ônibus circulando naquele território, levando um ou 45 alunos, está ganhando exatamente o mesmo. Isso é uma violência sem medida. É crime. Não tem a ver com política educacional. Estela Almagro defendeu a realização de uma diligência pelos vereadores à Secretaria Municipal de Educação para a confirmação do formato do pagamento pelo serviço prestado, tempo do contrato, entre outras medidas. Não vou dizer hoje, porque todo mundo aí tem horário. E a gente também tem agenda depois daqui. Mas eu bem topo uma diligência. O que é diligência? Direito vereador previsto na lei orgânica. Nós podemos ir lá na Secretaria de Educação e ele é obrigado a nos receber, é obrigado a mostrar o contrato e é obrigado a explicar o que ele não veio explicar aqui. Então nós podemos combinar um dia, nessa semana ou na próxima, para nem esperar o dia da audiência. Não precisa desmarcar a audiência. Mas nós podemos, com aqueles que tiverem possibilidade, irmos lá. Todos os vereadores que puderem, e irmos lá. Ó. Nós viemos aqui porque nós queremos entender esse pagamento por quilometragem onde centenas de crianças estão colocadas lá de fora. Está sendo pago, fiscalizado como e por que essas crianças ficaram de fora. Não veio explicar aqui? A prefeita teve a desfaçatez de proibir de vir. Porque aqui, o ofício não é uma justificativa dizendo que tem compromisso. É dizendo, ah não, se não for 30 dias eu não mando. Tudo bem, então vamos encurtar, porque a diligência não tem prazo. Vamos lá. O vereador Locadora lamentou a ausência do executivo em uma reunião tão importante. A audiência foi uma decepção, porque mais uma vez o governo virou as costas para a população que precisa de resposta. As mães foram saber por que seus filhos perderam o direito de ir de ônibus para a escola, mas não foram respondidas. Nós também queríamos entender por que os ônibus estão saindo vazios das escolas e não tivemos como saber, porque não tinha ninguém do governo para responder. Eu continuo com o meu desafio pro pessoal do governo. Deixe seus carros na garagem e vão trabalhar a pé para ver o que as mães e seus filhos passam diariamente. Não é justo que estão fazendo com o povo. Mas de qualquer forma, eu encaminhei a representação para a defensoria e vamos continuar cobrando. Não é justo o que estão fazendo com as crianças da cidade de Bauru. No aditivo assinado em maio de 2024, o valor do quilômetro rodado pela prefeitura à empresa Brambila era de R$10,21. Agora meio-dia e 9 minutos, a equipe SESI Senai Octopus de Bauru vai participar de hoje até domingo do Festival SESI de Robótica, considerado o maior torneio de robótica do país. O evento será realizado na Fundação Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, reunindo cerca de 2.200 estudantes de 240 equipes de 26 estados brasileiros. Nós conversamos com a Gisele Lisserri, diretora da Escola SESI Bauru Altos da cidade, que falou sobre os desafios da competição. Bom, para nós do SESI Bauru é um orgulho imenso dizer que a nossa cidade está muito bem representada no cenário da inovação e da educação tecnológica. Bom, esse evento, ele vai reunir cerca de 2.200 estudantes organizados em 240 equipes de 26 estados brasileiros. E é um evento aberto ao público, portanto, está todo mundo convidado para participar. Bom, esse festival SESI de Robótica vai muito além da competição. Ele representa uma etapa nacional que vai abrir portas para campeonatos internacionais, incluindo o Campeonato Mundial da FIRST, realizado em Houston, nos Estados Unidos, entre abril e maio. A nossa equipe Octopus marca a presença nesse cenário internacional desde 2018, onde já conquistou prêmios bem importantes. Nossa equipe de Bauru compete a FRC, que é a First Robotic Competition, modalidade de ensino médio em que os estudantes projetam, constroem e programam robôs de porte industrial, desenvolvendo tecnologia, engenharia, estratégia, trabalho em equipe e criatividade. Tudo isso alinhado à abordagem STEAM, a soft skills e aos valores da competição. Estamos vibrando e convidamos a todos para torcerem pelos nossos jovens, para mais uma vez brilharem, levando o nome da nossa cidade e do SESI São Paulo adiante com todo o conhecimento que eles possuem. A etapa nacional vai definir as equipes que vão representar o Brasil no First Championship, Campeonato Mundial de Robótica, que será realizado em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, entre 29 de abril e 2 de maio de 2026. Agora 12:12, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Whats 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Toda sexta-feira, você saboreia o tradicional rodízio de massa do Camponesa, massas caseiras, polpetone, mesa de frios, cordeiro e muito mais. Reserve seu jantar no Camponesa pelo telefone 3223-7400. O Camponesa fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 334. Camponesa, o Parmegiana. Noventa e quatro, tá comigo todo dia. Conquiste sua casa própria em 2026. No Nova Quinta, em Bauru, você encontra casas de 72 metros com suíte, placa solar e cisterna, pensadas para oferecer conforto, economia e qualidade de vida. Aproveite as condições facilitadas e os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Visite na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael 368 ou chame no WhatsApp 11 4003 6949. Ecovita, construindo sonhos com você. A Medicinal completa 30 anos. 30 anos de história, tradição e credibilidade em medicamentos manipulados. A Medicinal Farmácia de Manipulação. Há 30 anos cuidando da família bauruense. Rua Gustavo Maciel, 1866. 94 Notícias. Agora 12:14, de volta com 94 Notícias. O tempo começa a mudar em função da formação de um sistema de baixa pressão no continente, que vai favorecer pancadas de chuva isoladas em algumas regiões paulistas. Temperaturas em elevação. Agora, no Centro Esportivo Sica da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 30 graus, a umidade relativa do ar está em 52% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3 metros e 40 centímetros, quando o nível ideal é 3 metros e 20. Agora 12:14. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. O SESI Voleibol venceu o Maringá por 3-0 em partida disputada na noite de ontem na Arena Paulo Scaffi. Com a vitória, o Voleibol encosta no G4, somando 38 pontos, ocupando a quinta colocação. O próximo jogo da equipe bauruense será fora de casa contra o Flamengo. Já o Bauru Basquete venceu e bem o Fortaleza em partida disputada na noite de ontem no ginásio Panela de Pressão. 107-70. O próximo jogo do Bauru Basquete será contra o São José, em confronto marcado para o dia 11 em São José dos Campos. Começa a temporada 2026 da Fórmula 1, com a primeira prova sendo realizada na Austrália. Oscar Piastri liderou o segundo treino livre realizado na madrugada desta sexta-feira, à frente de Kimi Antonelli e George Russell. O brasileiro Gabriel Bortoleto, nono colocado na primeira sessão, ficou apenas em 14º lugar na segunda sessão de treinos livres. E já na madrugada de sábado, o treino oficial para a definição do grid de largada. Libertadores da América, em jogo válido pela terceira fase classificatória, Juventude Independente e Medellín ficaram no empate em 1-1 em jogo disputado na noite de ontem. Pela Copa do Brasil, tivemos ontem a realização de 5 jogos, com destaque para o Juventude, que atropelou o Guaporé, vencendo por 5-0. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:16. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,73%, com 179.139 pontos. Moedas operando em alta, 0,17% para o dólar comercial, vendido a R$5,29. 0,29% para o dólar turismo, vendido a R$5,50. 0,05% para o euro, comercializado a R$6,12. E queda de 4,4% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$365.230. Agora 12:17. Neste fim de semana, o estacionamento aberto do Bauru Shopping vai receber um evento inédito na cidade. É o Festival Brasil-Japão Vale Nihon Matsuri, de 6 a 8 de março, com entrada gratuita. A programação reúne atrações para toda a família, com foco nas tradições japonesas e coreanas, além de expressões modernas como K-pop, cosplay e universo geek. O público poderá visitar estandes de moda e artesanato e acompanhar apresentações de diferentes vertentes da cultura oriental, como conta o Francisco Ribeiro, coordenador de marketing do Bauru Shopping. Atenção, você que é de Bauru e região, o estacionamento do Bauru Shopping vai se transformar em um pedacinho do Oriente com o Festival Brasil-Japão Vale Nihon Matsuri, que vai acontecer de sexta a domingo, ou seja, do dia 6 ao dia 8 de março. É inédito na cidade, tem entrada gratuita e promete 3 dias de muita cultura, gastronomia e entretenimento para toda a família. A proposta é valorizar a cultura japonesa e coreana, reunindo tradições, música, danças e também o universo geek, o K-pop e o cosplay que conquistaram o público brasileiro. É uma verdadeira imersão na cultura, com programação diversificada para toda a família. No espaço do evento, o público vai encontrar estandes temáticos, artigos geeks, moda, artesanato e objetos de decoração. No palco principal, as atrações animam do começo ao fim do dia. Entre os destaques estão os grupos de taiko, o karaokê, o anime-kê, onde todo mundo vai poder soltar a voz. Apresentações de K-pop com palco aberto ao público. Danças típicas, concurso de cosplay, com premiação em dinheiro e o tradicional bonodori. É claro que não pode faltar comida boa. A praça de alimentação terá yakisoba, tempurá, hot dog coreano e também opções como crepe, churros, sorvete, chopp gelado e muito mais. Então, vai ser um mergulho na cultura oriental com uma estrutura completa e atrações que vão encantar toda a família. Anota aí, sexta, dia 6, o festival acontece das 5 da tarde até as 10 horas da noite. E no sábado e domingo, das 11 da manhã até as 10 horas da noite, no estacionamento do Bauru Shopping. A entrada é gratuita e você é o nosso convidado.

No entanto, recentemente, recebemos a informação de que alguns servidores receberam, mas com valor inferior ao esperado, sem a efetivação da correção no sistema. Questionado novamente, o secretário municipal de administração, Cristiano Zamboni, destaca que os procedimentos que cabiam à prefeitura foram realizados. Vem informar que todas as correções necessárias referentes aos pagamentos das diferenças do PIS/PASEP que cabiam ao município foram efetuadas. Os dados da folha de pagamento foram devidamente atualizados no sistema e-social do governo federal e com isso o Ministério do Trabalho confirmou que o pagamento dessas diferenças será feito a partir da segunda quinzena de outubro. É importante destacar que o município fez sua parte, corrigindo todas as informações e agora o processamento e a liberação dos valores depende exclusivamente do governo federal, não sendo possível a prefeitura antecipar esses pagamentos. Agradecemos espaço para dar total transparência a esse processo. Em caso de dúvidas, os telefones da Secretaria Municipal de Administração são 14-3235-1254 e 14-3235-1255. Agora meio-dia e 26 minutos com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta sexta-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência e na sequência vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD 828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM, Bauru, São Paulo, Brasil, 94, tá comigo!